ti. Vem lá do alto, vem, desce aqui. Oh, vem despertar-nos com teu fulgor. Vem inflamar-nos com o teu calor. Desce do alto, bendito fogo. Desce poder celestial. Espírito Consolador, desce, enche-nos de santo amor. Desce ao mundo, nos mostra Jesus.